Sistema Pinga Fogo, comunicando para o bem, a verdade e a paz. Identificação. Esta é a ZYJ207, Rádio Nova N de Apucarana. Frequência livre de 910 kHz, com penetração em todo o norte do Paraná. Empresa do Sistema Pinga Fogo de Comunicação. Nova AM. Música e notícia. Notícia e música. Vem aí, mais um programa Padrão Nova M, sucesso garantido. E olha nós aí, estamos chegando, sol bonito lá fora, vamos entrar cantando. De que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanhar, mas ela acompanha. Bom dia, gente. Bom dia, Apucarana. Bom dia, Paraná. É com as graças de Deus e o coração transbordando de alegria que estamos chegando no pedaço para mais um programa alegre, Saudades de Minha Terra, aqui pela Rádio Nova M de Apucarana, Sistema Pinga Fogo de Comunicação, a Rádio Notícia do Paraná. Na direção geral tem o Dreyer Soares e família Pinga Fogo. O Boris está na sonoplastia, todo coreografado, alegre, feliz da vida, né, Boris? E aqui na comunicatividade, amor e felicidade, Luiz Brentan. Graças a Deus a voz vai melhorando, né? É. Vamos tocar Macaco Velho. Você sabe que eu gosto dessa moda? Que ela fala assim: quem não gosta de caipira, mas merece apanhar de pau. É o final da música. Mas vamos começar pelo começo? Macaco, Macaco Velho. É uma chibata isso aí. Não quer pagode? Chibata. Na escola deste mundo eu não sou nenhum letrado, mas invento moda boa e faço qualquer ditado. Sou igual macaco velho, nunca dou por errado. Por isso não vou em festa quando não sou convidado. Na moita que tem jacu, amo passar e não pia. Quem não sabe fazer moda, não se meta na porfia. Quem é bom já nasce feito, meu avô sempre dizia. Que o rato nunca faz festa no lugar que o gato mia. O empregado e o patrão têm o mesmo compromisso. Quem trabalha quer dinheiro e quem paga quer serviço. Quem quiser viver em paz, procura evitar enguiço. Quem tem Deus no coração não tem medo de feitiço. Comigo não tem distância, nem buraco no caminho. Vou além do fim do mundo, se me chamam com carinho. Para evitar desavença, nós cantamos direitinho. Nós não atiramos pedra no telhado do vizinho. Eu hoje durmo na cama, mas já dormi em geral. Araruta também tem o seu dia de mingau. Quem despreza o semelhante, além de arrogante, é mal. Quem não gosta do caipira, merece apanhar de pau. É, leva uma surda. Vassoura de guanchumba, né? Como é que é? As mães cortavam pra bater na molecada antigamente. Guanchumba, marmelo. Eu não apanhava, não. Não é que eu era bonzinho, é que eu corria da minha mãe. É, rapaz, mas de noite tinha que acertar as contas antes de dormir. Olha a hora, 10h06.